Então, faz alguns séculos que a gente não grava o Marco One. Só pra introduzir um pouco, por exemplo, tem uma coisa na sociedade que hoje de manhã tava me encucando. Aliás, hoje de manhã tava me encucando de novo, é uma questão que vira e mexe e volta na minha cabeça. Se bobear, eu já falei disso aqui. Então, se no meio eu já tiver falado, você me corta. Tem essas cantoras, tipo Rihanna, Beyoncé, Britney Spears, sei lá, qualquer uma. Cantoras que usam muito o corpo pra poder vender sua música. Não é só a música delas que é boa ou ruim, dependendo de se você gosta ou não. Ou elas, se elas cantam bem ou não, ou a dança, se elas dançam bem ou não, se a performance é boa ou não. Elas são cantoras todas muito sensuais, né? Sempre tem essas cantoras que vendem muito, que nos seus clipes tem aquela bundão e peitão. São cantoras que usam muito do apelo sexual pra poder vender, correto? Ok. Obviamente, você imagina o quê? Ela tá ali dançando, pra quê? Porque os homens vão olhar, né? Vão achar ela super gostosa, porque ela tá mostrando a bunda pra quem? Pra homens. Ocasionais mulheres que gostem também, mas basicamente pra homens, correto? Ok. Homens vão ver a Beyoncé rebolando, single ladies, né? Vão tocar uma pensando nela. Sim, cadê o ponto? Calma, vou chegar. Daí Beyoncé vem fazer show no Rio, por exemplo. Ou Madonna, ou Britney Spears, ou qualquer uma dessas, que usam bastante do corpo. Você vai ver, a fila só tem viado e mulher gorda, correto? Uhum. Onde estão os caras? Os caras vão estar na fila de shows de banda de rock com um monte de caras, né? Sei lá, you name it, eu não sei o nome de banda de rock, é Placebo. Não, Placebo só vai ter emo. É, Panic at the Disco. Eu tô meio Quem tá ruim. Vindo aí, eu acho que é o Aerosmith. Isso, vai ter, quer dizer, aquele bando de velho, né? Rolling Stones, se você... Enfim, qual é o... Show do Guns agora, 2 dias atrás. Então, um bando de homem também, sem camisa, né? Fortinho, tatuagem, papai. Tá aquele monte de homem ali assistindo. E das mulheres gostosas, tem o quê? Mulher gorda, frustrada e viada. É, no Guns tem os caras fortinhos e as mulheres bonitas. Ou seja, qual é o ponto disso, né? Qual é o sentido disso? O ponto é que os viados e as gordas querem ser igual a ela. Ou seja, então elas não mostram a bunda pros homens, elas mostram a bunda pra aqueles que querem ter uma bunda como a dela. Então elas não mostram a bunda pra provocar desejos sexuais em alguém, elas mostram a bunda pra provocar inveja em alguém. Isso, chegamos a uma conclusão. Onde que eu quero chegar com essa história toda? A lugar nenhum. É apenas uma ideia que tava se passando pela minha cabeça e eu quis compartilhar com vocês. Claro, você desvendando a sociedade, né? Aham. Uhum. Só pra terminar, acho que eu comentei com você, eu vi Percy Jackson, Ladrão de Raios, e aquele filme me fez dar graças a Deus que ainda tem mais 2 Harry Potter por aí. Mas vai, o filme é forçadíssimo, mas eu gostei da ação dele, cara, é divertidinho pra caramba. As cenas de ação são boas, mas... O Inferno é muito legal, cara. Cara, eu odiei o concept art do Inferno. Odiei o Hades, tá? Muito anticlimático. Não, assim, eu gostei muito da pegada do Zé Ramalho. Cara, não. Que tradução péssima, cara. Tradução péssima. Não, o último... Deve ter sido o Guilherme Briggs. Não, o último Nerdcast teve quem dubla é o dublador do Goku. As cenas já são boas, o problema é que eu odiei os personagens. São péssimos. Não, sem dúvida. Nenhum deles. O Percy Jackson Quer dizer, aquela namoradinha do Percy Jackson é bonita, mas ela não tem carisma. Não, mas ela tem cara de delicada, mas ela é muito bruta. O único bom... Não, ela é legal na academia, depois ela fica sem graça. O único maneiro ali é o filho do Hermes, por motivos óbvios, mas eu não posso falar porque é spoiler. Você achou ele maneiro? Achei o personagem um pouco mais interessante. O resto, assim, eles são tão insossos. Tipo assim, cara, a mãe dele morre. Ele não tá nem aí, né? Na cena seguinte, ele tá papelando. Minha mãe virou porra. Oi, garota bonita. Não, e o que é aquela Hogwarts de deuses que é tipo ali lutando espada? Eles estão lutando espada ali pra quê? Por quê? Por quanto tempo? Qual é o sentido daquilo? Sabe? Uhum. Eu não sei se esses erros estão no livro ou se é um erro de adaptação, que eu não li o livro. E o pai dele que serve pra camuflar o cheiro dele com fedor, o padastro? Cara, que ideia ridícula. Imitando os Dursley do Harry Potter, que o Harry tá morando com os Dursley e os Dursley maltratam ele, mas tem um motivo. Uhum. Ele tá ali. Eles arrumaram um motivo idiotice. Ridículo. A única coisa que eu achei interessante é o seguinte: é a falta de moral do Percy em alguns momentos, principalmente na cena final. Aquela cena final do filme é uma coisa que o Harry não faria. É uma coisa bem barra pesada, mas enfim. A única coisa que eu gostei mesmo no filme foi a Medusa. A Medusa? Adorei a Uma Thurman. Embora aquela coisa de que, olha, é muito Rede Globo isso de. É mitologia, mas é uma mitologia atual. Então ele vai enfrentar a Medusa com a hipótese. Aham, aham. É uma sutileza nível... E eles também exploraram muito a cabeça da Medusa, né, cara? A Uma Thurman deve ter ganhado uma nota pra cabeça dela ficar aparecendo o filme inteiro. A Uma Thurman faz parte de uma sequência do filme. O filme é todo episódico, então cada hora tem uma aventurinha. Mas a cabeça dela faz parte do filme todo. A cabeça dela é importantíssima no filme todo, inclusive na cena final. É a cabeça dela. A última cena do filme é a cara dela. Mas hoje não é um review de Percy Jackson. Não, eu continuo falando que eu gosto da namoradinha dele na academia. Academia? É, que ela tem uma carinha fofa, mas quando ela vai lutar, ela fica muito brutal, cara. É e depois legal. Ela fica fofa de eu novo. Sei, é tsundere, só que... É tsundere. É, poderia ter sido mais, assim... Não. Ah, você, garota de couro, e tsundere, você entende o meu sentimento. Eu entendo. Se você entender a Halle Berry e Mulher Gato, eu entendo. É, eu entendo muito bem. Enfim... Um Mark One depois de anos. E contar que o Poseidon, eu achei que ele fosse Daniel Craig o filme inteiro. Daniel Craig? Igualzinho, o 007 atual, igualzinho. Na última cena que eu olhei pra cara dele, ele gigante também, na última cena, eu olhei, ih, cara, nele não. Odiei ele gigante, muito chapolinho aquilo. Né? Horrível. Péssimo. Todo mundo gigante, né? A mulher gigante, todo mundo gigante. Mark One depois. E por quê? Cala a boca! O que aconteceu com a mitologia grega que se instalou nos Estados Unidos? Qual é? Não sei, cara. Por que foi entrar no Olimpo, a entrada no Olimpo no Empire State Building? Não, é, eles procuram o centro do mundo naquela época. Apesar de que o centro do mundo não era Grécia, era Roma. E aí eles não foram pra Itália. Eles iam pra lá com nickname, sabe? Os deuses gregos iam pra Roma. Eu gostei. Peraí, olha só, os deuses gregos estavam ali porque o centro do mundo tava naquele império greco-romano. Então eles iam pra Roma com nickname. É do Neil Gaiman, que eu tô viajando na maionese, que tem uma história aí que são deuses vivendo entre os humanos. Mas afinal, é do Neil Gaiman ou de quem? É de alguém famoso. Deuses entre. Não, é Neil Gaiman, tem deuses americanos. É isso, não é? Não, deuses americanos são os novos deuses. Tipo, tem o deus da televisão, deus da internet. Passando tem uma graphic novel, um livro, se não me engano, que eu esqueci o nome, não sei quem escreveu, não sei quem desenhou, não sei quem blá, que é que são deuses gregos vivendo entre os humanos. Quando eu assisti, eu vi o Poseidon de jaquetinha, conversando com os deuses em cima do prédio, os dois de roupa normal, achei interessante o conceito. Só que isso não é bem explorado, assim, não é muito levado a fundo. É tipo Saint Onisan, que é Jesus e Buda vivendo em Tóquio. Seria legal. Ah, legal, os deuses da Grécia estão vivendo camuflados nos Estados Unidos. Aí tem um motivo pra isso, seria interessante, mas não. Eles estão andando ali porque por algum motivo eles gostam de ser americanos. Mas eles usam saia e são gigantes lá no Olimpo. Enfim, Mark One. Depois de 3 meses sem Mark One, eu acho. Algo assim. Faz bastante tempo. O último foi sobre o quê? O último foi um de e-mails, eu acho. Foi logo depois daquele do Happy Realization Party e tal. Isso foi duplo. Então, além... E hoje a gente vai falar sobre a comemoração do Guy Sarin. É. Faz quantos anos? Faz, esqueci. 15, né? A gente já falou no news. Ah, droga, esqueci. Faz tempo que a gente não faz o Mark One e faz mais tempo ainda que a gente não faz o Mark One histórico. Então a gente resolveu pegar um. O último foi o JCast 1.02. Geisha. Não. Ou foi o 3 que foi Geisha? Não, o Geisha foi lá pro 6, 7. O 2 foi o... Não, o 3, que se eu não me engano, foi do Bakumatsu. Que a gente tem que fazer uma versão 2.0 qualquer dia desses. Ah, é. Foi a primeira participação do Fujiro? É, do Fujiro. É Fujiro, né? É, Fujiro comigo. Fujiro comigo. Fujiro comigo. Então, vamos falar sobre o Shogunato. Shogunato em português me irrita profundamente, sabe por quê? Porque eles têm uma escrita com X? Exatamente. Shogun com X, que é isso, cara? Que é isso? É Xuxa? Shogun com X e com M no final. É o Shogun da Xuxa? Da Xuxa? Da Xuxa. Dependendo do livro, algum romance japonês mais antigo que tenha sido publicado em português, vai estar Shogun com X, então, entre outras barbaridades. Em inglês é Shogunate com SH. E em japonês é Bakufu. Da onde saiu o Shogun? Não, o nome do cargo é Shogun, mas o nome do período do sistema político, do sistema de poder, organizacional não. O sistema... Social. Organização, democracia, o que é isso mesmo? Qual o nome que você recebe? Democracia? Eu não sei se eu li isso no Twitter de alguém ou se é algum podcast que eu vi uma frase muito legal. Alguém citou esse outro alguém, que eu não lembro quem era esse outro alguém, que foi você que me disse que a democracia não é perfeita, ela só é o sistema que menos deu errado, sabe? Eu não sei se eu te disse isso, mas eu penso isso. Assim, ela só é o sistema que menos deu errado, então o povo tá usando aí. Eu vi essa citação de alguém esse dia, achei bem interessante, botei no meu nick da MSN, não. Eu não fiz isso, mas... O que eu tava falando mesmo? Do Shogunato, isso. Se chama Bakufu, o nome da organização, sei lá, do sistema político. Por que a gente chama Beijing de Pequim? Por que Japão, se é Nihon? Tem a ver com a história da língua, com a... Antigamente era... Por que Jesus se Yeshua? Antigamente não era Japão, né? Era Zipen. Zipen. Zipen. Zipen. Não sei como eles falam. Bakufu. A gente vai convidar um filólogo aqui pra... É filólogo que tu cuida disso? É filólogo, né? Da coisa da linguagem? Não sei. É, acho que é. Esse nome filólogo bate, fica parecido. É. Ele tem cara de quem trabalha no Nino, filólogo. É Bakufu, porque Bakufu era o nome das casinhas. Bakufu era o nome das barracas, onde esses shoguns, que eles eram originalmente generais, eles ficavam durante a guerra. Agora, vocês vão prestar atenção no seguinte. Quando a gente fala de shogunato, a gente vai começar a contar aqui uma história que vocês vão se transportar pro mundo de D&D, praticamente. Uhum. Então, a qualquer momento, vocês vão esperar que a gente mencione dragões, pterodáctilos e monstros secretos dentro do pântano. Só que tudo isso aconteceu há 300 anos atrás. É, o Live Jô tá querendo lembrar que a Idade Média do Japão durou muito tempo. Que a gente tá falando de 1600 basicamente, e eles estão morando em cabana. E basicamente até o final da Segunda Guerra era assim ainda, entendeu? Basicamente, cara, só na Revolução Meiji que o pessoal começou a chegar. E a Revolução Meiji aconteceu no final do século XIX. No final do século XIX, lá pra 1870. Então quando a gente falar de shogunato, de samurai, de vilarejo, de coisas assim, daí vai dar a impressão que é uma era esquecida, mas ontem que aconteceu. Eu vou frisar sempre bem o período por onde passou cada coisa que eu estou falando, pra o pessoal não ficar tão perdido assim. Nesse primeiro programa, nós ainda... Porque tiveram três organizações do shogunato. Três shogunatos diferentes, digamos assim. Foi uma evolução. E a gente vai falar dos dois primeiros, que eles são mais interligados. E vamos deixar o Tokugawa pra uma próxima edição, que deve vir logo. No máximo 3 ou 4 semanas. E o Sengoku também. É, o Sengoku, o Live já tá querendo prometer. Eu prometo pra qualquer dia, que pode ser daqui a 10 anos. Meu querido, eu não tô... falando em datas aqui. Tô falando que vai ter um podcast sobre o Sengoku. Mas Tokugawa eu prometo pra logo, que é pra não quebrar o ritmo do raciocínio. Se não tiver sobre o Sengoku, vai ter algum sobre as mídias envolvendo o Sengoku. É, a gente vai fazer um podcast sobre o Sengoku Basara. Sengoku Basara, garotinhas, Sengoku. Garotinha Sengoku. Uhum. Qual é o nome daquele do anime que são garotinhas? Mas não são Sengoku, é do Romance dos Três Reinos, da China. O Rei Meio Musou. Viajei agora. Não tem garotinha em Sengoku? Garotinha Tokugawa? Não tem? Deve ter tido em algum momento. Em algum momento, em algum lugar. Deve garotinha ter tido. Garotinha Oda Nobunaga? Deve ter. Eu não tenho a visual novel agora da minha namorada presidente. Isso, sou garotinha de presidente. Que tem a Putina, que é a presidenta da Rússia. Muito bom, cara. Então, tudo começou no período Heian. Antes do período Heian, segundo... Então, vamos falar do início. Então tá, japoneses. Primeiro eram os esquimós... Tinha muita luz. Como é que é a história? Tinha muita luz, refletia na neve, e eles ficavam com o olho apertado assim pra enxergar. Aí os caras japoneses. Tá. Mil anos depois. Dois mil anos depois. Tinha o período Heian. Mas antes do período Heian, eu e o Live, a gente chegou à conclusão que antes do período Heian, o Japão praticamente era sobre pintura e escrita. Olha só. Tudo que for dito aqui, quando vocês forem fazer uma prova que cair, vocês pesquisem antes pra corroborar. Não, no universo alternativo do JCast, que ele vai durar enquanto a gente não estudar sobre isso, antes do período Heian, no Japão as pessoas pintavam, escreviam, faziam roupas legais, coisas assim. Todo mundo ficava o dia inteiro fazendo chá e caminhando, e as mulheres andavam em câmera lenta com folhas de cerejeira caindo em câmera lenta em torno delas, e seus kimonos esvoaçavam. Só que o que acontece? Chegou o período Heian, que durou de 794 a 1185 depois de Cristo. Que assim, os homens estavam engordando e tava tudo muito chato, então eles resolveram brigar. E eles descobriram que isso é legal, cara. E que normalmente quando você briga com alguém, você ganha algo depois. Além do olho roxo. Porque nessa época eles eram inteligentes. Hoje em dia o pessoal briga por causa de cerveja no bar. Naquela época não. Você brigava, você ganhava terra, você ganhava a mulher do cara, você ganhava um saco de arroz, sabe? Você ganhava alguma coisa, você não ganhava. E o saco de arroz era alguma coisa, cara. Então eles começaram a brigar e descobriram a guerra. Na verdade não, vamos falar sério agora do período Heian. Antes disso é isso mesmo. Agora no período Heian... Descobriram a guerra e Deus viu que isso era bom. No período Heian, o imperador ainda tinha o poder de decisão. E ele resolveu montar um exército, juntar os guerreiros, pra expulsar os bárbaros. Expulsar os povos indígenas que habitavam o Japão. Os Ainu, tem esses aqui que eu não conhecia, descobri agora, os Emishi. Tem aqueles que hoje em dia fazem sapato. Tem esses que eu não conheço. Conhece as canções faladeiras, cara? Bracumim, eles não eram índios. Já são lá do período Tokugawa, eles não eram índios. Já viu um índio fazer sapato de couro? Mas eles não têm uma descendência... Ih, indígena? Aí eu não sei, tá, hein? Ah, caramba. A Náusica? A Náusica era um Ainu, não era? Isso lá. E eles juntaram esse povinho pra expulsar esse pessoal e tomar conta do Japão inteiro. E os generais que comandaram esse pessoal ficaram conhecidos como os Sei Taishogun, que são os grandes generais que derrotam os bárbaros do leste. Vocês vão ver o seguinte, quem tá em fase escolar aqui e tá que tá ouvindo a gente na invasão escolar e tá estudando história do Brasil na escola, vai broxar completamente de ir pra aula de história agora, porque a história dos povos asiáticos são muito mais interessantes. No Brasil não os tem... Os nomes deles são muito mais legais, muito mais melodramáticos. E o que acontece também é muito filme, sabe? É muito mais... Eu tava conversando com o Darko em off antes, que tem muito mais sangue, né? E o que... Como alguns litros de sangue conseguem fazer a história ficar mais interessante. Não, assim, quando... Imagina a nossa história, a história brasileira com menos politicagem, menos conspirações e mais um pouquinho de sangue. Né, falta sangue aqui. Falta resolver que nem macho, né? Falta o cara chegar lá e pegar a espada, cortar a cabeça do cara e assumir o poder. Assim funciona. Isso aí. Aqui não, é direto já. Vamos protestar, mas é protestar, cara. Chega com a espada lá no general e corta a morte. É, por exemplo, você imagina eu falando dos seitas, Shogun, nos grandes guerreiros que expulsaram os bárbaros dos terrenos inóspitos do Japão. O que você imagina, cara? Cara, eu imagino caras híbridos, meio homem e meio dragão, assim. Nossa, não imagino tanto. Mas eu imagino grandes armaduras. Eles têm caras pretas e bocas vermelhas, imagino, com dentes, tipo máscara do samurai. Imagino eles subindo em montanhas geladas no meio de uma nevasca pra lutar contra as tribos indígenas que vivem no topo da montanha. Sabe? E quando chega lá, tem aqueles caras com todas aquelas peles e aquelas tochas e sangue pintando, o rosto pintado de sangue. E aquele mar de flecha chegando do céu lá, Senhor dos Anéis. Pô, muito legal, cara. A história do Brasil, não. É um cara na beira do rio, levantando a espada e depois da morte. Português, bababá, chegou aqui, fugiu, chegou, comia frango, bababá. Aí a independência, a morte, bababá. É porque é uma história mais recente. Rote do petróleo, bababá, Rosinha, presidente Lula, bababá, mensalão, bababá, bababá, acabou. É porque é um país muito novo, o Brasil é um país muito novo, infelizmente. E a nossa história começa quando os portugueses chegaram aqui. Cadê a nossa história? Pois é, né, cara? A gente... O Brasil... Cadê a história brasileira? Eu conheço muito bem a história portuguesa. Cadê a história brasileira? Mas mataram todos os índios, não sobrou ninguém pra contar. E os babacas que sobraram só pensam agora em usar chinelo havaiano, sandália havaiana, bermuda e andando parabólica. E conseguir votar, sei lá, ao invés de pesquisar a história deles, lá, ver os arquivos de folha de bananeira dele. Pois é. Depois dos Ainus terem sido derrotados, esse título foi largado. Antes dos Joguns, o poder estava focado nos imperador, no imperador e nos regentes, que era um grupinho que ele escolhia, entre nobres, conselheiros, é um pessoal que ele gostava. Os amiguinhos ele juntava e formava um conselho de regentes. Só que rolou uma guerra chamada Guerra Genpei, que foi entre dois clãs, nessa época existiam vários clãs de guerreiros e de outras funções, e foram entre os clãs Minamoto e Taira, que foram dois dos quatro clãs mais influentes de guerreiros do Japão dessa época. E os Minamoto ganharam, e eles aproveitaram que eles ganharam, viraram pro Shogun e falaram: olha, nós temos armas, nós somos fortes, você é só um... Não pro Shogun não, pro imperador. Você é só um velho barbudo, imagino que ele seja, né? Todo imperador é um velho barbudo nessa época, que tá aí parado mandando. Então a gente vai mandar em você agora. A gente vai fazer o seguinte, a gente tá indo pra lá, pra ali pro lado, em Kamakura. Vamos pra Kamakura, e de lá a gente vai mandar nesse país, porque nós temos armas, nós somos fortes e você não. Tchau. O imperador obviamente invocou os poderes solares dele. Não, o imperador ficou bem quietinho, porque não podia fazer nada, senão ele ia morrer. Mas ele é descendente do sol. Como é que ele não podia fazer nada? Aí eles foram pra Kamakura, enquanto a família imperial continuou em Kyoto, que era a capital do Japão na época, e foi a capital do Japão por muito tempo. Vale lembrar que esse shogunato Kamakura, isso aconteceu em 1185, e o shogunato durou até 1333. Mas foi isso, eles foram pra lá e foram mandar. Só que eles não estavam acostumados a mandar, porque eles eram um bando de guerreiros que só sabia matar. E foi uma era muito conturbada, era clã brigando demais. No início, o poder era um dos Minamoto, que o primeiro shogun foi o Minamoto no... Minamoto no Yoritomo foi o primeiro Shogun de todos, ever. E, inclusive, o nome Shogun vem de uma contração do Seitai Shogun. Basicamente, do clã Minamoto, ele foi o único que mandou de verdade. Porque logo em seguida, um outro clã, Hojo, começou a ganhar muita influência e meio que tomou poder pra ele. Mesmo eles não assumindo, o clã Hojo não assumindo, eles sempre arrumavam alguém fácil de manipular, jogavam no poder e ficavam manipulando por baixo dos panos. E quem fez muito isso foi uma velhinha chamada Hojo Masako. Agora vocês imaginam uma velhinha anciã, super cheia dos mind games, sabe? Fazendo tudo funcionar. Pra mim, a pessoa chega em Kamakura e vê uma velhinha andando de bengala e não diz nada, mas ela na verdade é quem manda naquele lugar. Eu tô fantasiando demais a história japonesa. Não, eu tô imaginando ela que nem a... Tem uma velhinha em Vagabond, tem na obra original, tem no livro do... É Musashi também. Eu esqueci o nome dela. A velhinha lá, que é a mãe dos personagens. E ela, pra mim, a forma como o... Takehiko Inoue desenha ela, é a essência do que é uma velhinha japonesa de antigamente, sabe? Ela tem cara, ela é baixinha e brava, aquele olhinho puxado, e você dá a impressão, ela é totalmente frágil, mas você tem medo dela, que você sente que ela vai pular em cima de você e vai te matar. Com os dentes. É, sabe? De algum jeito ela vai. Ela parece um gremlin, pequenininho, frágil, mas com garras afiadas. Deve ser o caso da Rodia Masako, só que ela deve ter mais dinheiro porque ela era uma nobre e tal. É, inclusive posteriormente, depois da morte dela hoje em dia no Japão, ela é conhecida como Ama Shogun, que seria algo como a Shogun Fêmea, a Shoguna. Shogunete. E ela foi a mãe do último Shogun do clã Minamoto. Ela era mãe do último Shogun do clã Minamoto. O Minamoto no Saretomo. Quer dizer, porque isso aí, então, é um dos primeiros exemplos de japoneses transformando coisas que são masculinas numa versão feminina. Só que dessa vez não era uma garotinha, era uma velha. E era de verdade. É, quer dizer, você vê a evolução da coisa. Quer dizer, hoje em dia, então, a coisa foi ficando cada vez mais jovem e cada vez menos real. E aí, ela escolhia fantoches que ela pudesse manipular no poder de Shogun. Só que ela passou a escolher pessoas que tivessem alguma ligação com sangue real. Só pra manter essa coisa de linhagem pura. E quem tá no poder tem que ter sangue real. Porque a nossa linhagem é pura desde que o mundo é mundo. Blá, blá, blá. Desde essa época o pessoal tava preocupado. Desde que a gente era esquimó e fechou olho, a gente fechou olho junto. Nessa época que aconteceu aquela história que quem ouve o Nerdcast ouviu falar e que a gente já conhecia. Dos mongóis tentando invadir o Japão e não conseguindo. Porque toda vez que eles estavam chegando lá, vinha um furacão e quebrava tudo. Todas as frotas. E eles chegavam lá quebradaços. E o Ben-san movia o Japão, eles não conseguiam chegar lá. Pois é. E aí, quando eles chegavam lá, eles davam de cara com os guerreiros japoneses, que começaram a ser conhecidos como os kamikaze, os deuses do vento, justamente por causa dos furacões. Esses guerreiros, esses kamikazes que lutaram, eles começaram a ficar irritados. Por que eles expulsaram os mongóis, tá? Que não deve ter sido muito trabalho, porque eles chegaram com o barco quebrado, tudo quebrado, morrendo de fome. Porque eles são mongóis, afinal de contas. São mongóis. É por isso que eles não achavam o Japão, não é por outro motivo. Eles ficaram muito chateados que o Shogun não deu nada pra eles por ter feito isso, cara. Não deu uma moeda de ouro, não deu um pedacinho de terra. Eles ficaram muito irritados, e quem aproveitou essa irritação foi o Império. Nessa época, o Imperador era o... Gonagai, não. Não, era Yoshiaki Tomino. Não, era o Godaigo. Era o Satoshi Kon. Nessa época, era 1331, e o Imperador era o Godaigo, o nome dele. E ele resolveu aproveitar essa satisfação dos samurais com a falta de recompensas pra atacar a base desse shogunato, que era Kamakura. Que me lembra muito Karakura, que me lembra muito Bleach. Sim, toda hora que você fala Kamakura, dá um estalo, né? Eu penso no Shinigami. Só que aí ele resolveu atacar lá e levou uma coça do tal do Ashikaga Takaudi, que era um dos generais do shogunato Kamakura. E esse cara, ele exilou o Gonagai na ilha Oki. Você vai continuar chamando o cara de Gonagai. Não tem jeito, né? O Daigo. Numa ilha, a ilha Oki, e ele ficou lá exilado, né? Nessa época eles tinham essa mania de exilar as pessoas em ilha. Tipo, Napoleão também foi exilado, não foi? Hitler foi exilado numa ilha. Não, Hitler só tá morando na Argentina, né? Ah, é? Até hoje? Com quantos anos? Tá velho pra caramba, mas... Falar em anos, a velhinha morreu velha, a Rodia Masako. Na época ela morreu com 69 anos, na época isso devia ser muito, né? Nossa, não, porra, ela devia ser muito acabada. Não tinha dermatologista no Japão, né? A gente tem que lembrar. Não tinha dermatologista, eles tinham condições de vida muito piores, sabe? Eles deveriam ser, sei lá, com 30 anos, devia ter a cara toda enrugada. A galera chegava... Que negócio, é muito estresse, né? Porque, enfim, ruas repletas de cabeças e membros. Nessa época a gente ainda não tinha chegado no ponto que todo mundo no Japão brigava, a gente já vai chegar lá. Ah, mas nessa época bastante... Eu tô doido pra chegar nessa parte, tô chato. Nessa época... Cadê o sangue? Cadê o sangue? Nessa época bastante gente no Japão brigava, não era todo mundo, mas bastante eu gente. Eu chegar na parte legal da história em que todo mundo brigava o dia inteiro. E aí a família imperial juntou uns guerreirinhos lá e mandou essa frota pra resgatar. Tá, o Gonagai tava lá na ilha desenhando o Mazinga Z. Já ia fazer, né? Porque ele veio publicar 700 anos depois. Acharam no papiro. E a questão de Mazinga Z é essa mesmo, né? É? Eles acham o projeto robô. É. Então, cara, ele criou o Mazinga Z antes do Gonagai. Veja só, o Gonagai só descobriu. Ele era o Gonagai primeiro, né? Esse é o Gonagai, não era o Gonagai 34º só. E eles mandaram essa tropinha lá pra ilha. Só que chegando na ilha, quem tava lá? O Bento. Não, o Ashikaga Takaudi. Ah. Mas o Ashikaga Takaudi resolveu virar casaco e largou o Shogun e foi trabalhar pro Imperador. Por que ninguém sabe? Por que ele deu muito Darth Vader? Mas suspeita ser Que? O imperador se vestia melhor, né? Imagino que sim. Quer dizer, exilado na ilha, eu acho que não. Mas antes... Não, ele deve ter levado os kimonos dele, ainda que tenha sido 5. Não, sempre que eu penso em alguém... 5 muito bonito. Eu não sei se era exatamente assim que funcionava, mas sempre que eu imagino alguém exilado numa ilha, eu imagino uma ilha deserta, cara, na praia, quebrando coco. Não, cara, eles não colocaram o imperador na praia de Tanga, pescando pra comer. Eu não sei exatamente como é que funcionava. É um exílio, né? No sentido de eles não poder sair. Mas ele devia ter um teto, sabe? E criados pra poder ajudar. Cara, ele. Você quebrou todo o meu imaginário de exilar uma pessoa numa ilha. Eu pensava que era tipo, você lembra daquele... Eu espero nunca precisar ser exilado pra uma ilha, numa ilha por você. Você lembra? Cara, direitos humanos, por favor. Você lembra daquele protetor de tela antiguíssimo que o Luano mostrou pra gente? Sabe, que dura pra do sempre, náufrago. Né? Uhum. Então, eu imagino sempre aquilo, exilar uma ilha pra mim é aquilo. Ah, tá, uma ilha é uma ilha do tamanho do planeta do Pequeno Príncipe. Com um coqueiro e você andando em círculos ali. Sim, aí quando eu falo que Hitler foi exilado numa ilha, mas imagina Hitler isso. Naquela ilha. Com um uniforme, com um bigodinho, cabelo penteado. Não, o bigodinho um pouco despenteado, né? Cara, isso quebrou completamente meus sonhos. Desculpa ter te acordado pra realidade. Foi uma tão brusca. Bem, e quando chegou lá, deu de cara com a Ashikaga. Por que se suspeita ser que o Ashikaga traiu o movimento, velho? Porque o clã dele, o Khan Ashikaga, ele era descendente do clã Minamoto, que era aquele primeiro clã que venceu a guerra, começou a ser Shogun e que os Hōjō sacanearam. E não só isso, o clã Hōjō é descendente do clã Taira, que foi o clã que perdeu a guerra pros Minamoto logo no início do Shogunato, que foi o que deu início ao Shogunato. Então ele tava com esse ressentimento de sei lá, o avô, o tataravô de um ter matado o tataravô do outro e resolveu sacanear com os caras. Tava esse tempo todo só fingindo que não, fazendo mind game. Oh. Aí eles se voltaram contra o Shogunato Kamakura e enquanto ele se voltou com o pessoalzinho lá, enquanto ele traiu o movimento lá, sabe, e eles resgataram o imperador e voltaram, enquanto isso estava acontecendo, já tinha uma frota esperando a hora certa, o aviso, o sinal de fumaça, pra eles atacarem Kamakura. Então eles não esperavam, sabe, eles pensaram, pô, vou mandar o carinha lá, o carinha vai parar eles, porque o carinha é bom, e o imperador vai ficar lá dentro pra sempre, na ilhazinha pequenininha, e subindo no coqueiro, e vai ficar tudo bem. Só que eles não esperavam que o cara fosse trair eles, ajudar a resgatar o imperador e que tivesse um monte de soldados cercando a cidade e eles não sabiam. Eles estavam sem proteção nenhuma, porque o melhor... Não, eles estavam com proteção, mas um dos melhores guerreiros deles estava lá na ilha, traindo eles. E Kamakura foi abaixo. Agora começou o sangue. Pra você ter uma ideia, cara, o resultado disso foram que 800 samurais do clã Hōjō cometeram Harakiri juntos, e entre eles estavam os três últimos regentes. Os três últimos Shoguns se mataram também. Uau. Eu não sei quem morreu na guerra, acho que todo mundo sobreviveu. E depois que terminou a guerra... Não, todo mundo quando tava quase morrendo e saíram correndo. Não, não, não, não posso morrer, tem que me matar. É mais honrado, sim. E depois juntou todo mundo e se matou. E em 1336, Ashikaga virou o novo Shogun, agora aliado ao imperador. Começou a segunda fase do Shogunato, o Shogunato Ashikaga. Inclusive, esse ocorrido do imperador tentando voltar ao poder, tentando restaurar o poder, se chamou Restauração Kenmu. Não sei porquê. Não sei o que significa Kenmu. Não, o nome dele é Gonagai. Ah, tá. E aí começou o Shogunato Ashikaga, que começou em 1338 e durou até 1575. Esse Shogunato, ele também, inclusive... Olha o Brasil sendo descoberto assim. É, o Brasil foi descoberto lá pro final do Shogunato. Ashikaga. O primeiro Shogunato chamava Kamakura por conta do lugar onde ficava a base do Shogunato. No Ashikaga eles voltaram pra Kyoto e o nome ele era conhecido como Shogunato Ashikaga porque era o nome do Shogun, Ashikaga. Mas também era conhecido como Período Muromachi, que foi onde foi instituído a casa do Shogun. Era o nome da rua, Muromachi. Que o nome da casa do Shogun era o Palácio das Flores. Será que o Brasil já é mencionado nas escrituras védicas? Assim, escrituras de milhões e anos atrás. Será que os indianos não têm a nossa história? Será que os indianos não sabem a nossa história que a gente não sabe? Bem capaz, porque já nos mencionam antes de os portugueses existirem. Cara, não, mas é verdade, nossa história merece ser esquecida, cara. Meu Deus. Que, cara... Cara, a história dos portugueses pra cá, sim, mas antes deve ter acontecido coisas muito legais. Deve ter acontecido, mas ninguém escrevia, cara. Ninguém... Burro. Nem sei se eles contavam ou passavam à frente, sabe? Acho que acontecia uma coisa muito legal e eles, caramba, que legal, esqueciam no segundo seguinte. Que legal, mas a gente tem que caçar, então não vai ter tempo de escrever isso aqui, vamos comer. Tanto que precisaram vir os indianos pra cá pra escrever sobre a gente, porque a gente não escrevia. Acho que a gente não sabia escrever, né? Acho que a gente não sabia escrever. Índio sabe escrever? Índio brasileiro? Não hoje em dia, na época. Ah, tá. Não sei. Eles tinham um alfabeto? Cara, você pode ser processado. Acho que não, cara, acho que eles só falavam. Sério, sério, acho que eles não tinham uma linguagem escrita. Eles desenhavam na caverna. Cara, olha aqui. Não, até tipo, que... sabe, chegava. Cara, peraí, calma. Chegava, por exemplo, alienígena aqui e desenhavam um astronauta na caverna. Deixa eu te falar uma coisa, é 1400, cara. Se você tá em 1400, você tem um povo que se comunica através de desenho na caverna, esse cara, povo merece ser esquecido. Cara, é a cultura deles, você não pode dizer que isso é pior do que a sua cultura. Mas eles desenhavam mesmo na caverna? Eu não vejo ninguém falar, ah, encontramos uma caverna esquecida dos índios Yanomami e aqui nós temos vários desenhos e descobrimos muito da história do nosso país. É com você. Tem sim, cara, eles encontram de vez em quando astronautas desenhados. Aqui no Brasil? É, já encontraram. Eu vi uma vez uma ilha de DVD ufológico lá em casa. Eu já vi isso em algum lugar. Por que você tá tomando isso como certo? Eu vi uma história alguma vez sobre uma pirâmide na Amazônia. Já ouviu falar disso, que tem uma pirâmide na Amazônia? Um iglu também. Enorme. E os japoneses vieram de lá, né? Aham. Enfim, ele voltou pra Kyoto e, como Shogun agora, ele precisava conciliar o fato de ele ser Shogun com o fato de existir um imperador e eles coexistirem, sem dar briga, sem dar morte. E o Gonagai tava muito saidinho, tava cheio de não, eu vou mandar, e eu mando nisso, eu mando aquilo, tava dando muito problema. O Ashigaga botou ele pra fora, chutou ele, sei lá, pegou a espada e falou, cara, cala a boca, seu velho enjoado, vai embora daqui, some. O Gonagai. Some daqui, Gonagai. Aí o Gonagai foi embora. Virou mangaka. Ainda não, ele teve bastante tempo pra desenhar mais daqui a pouco. Aí o Godaigo foi embora. O Kaga colocou um outro cara como imperador, que foi o Komio, também na mesma linha do Godaigo. Da mesma linhagem imperial. Mesma linha que também tinha o mesmo traço, gostava também de ficção científica. Não, ele também era da família imperial. Ele é tipo irmão do primo de terceiro grau do Gonagai. Ah, tá. E irmão do primo é primo. Então ele é primo de terceiro grau do Gonagai. Ele não era irmão do primo. Mas eu entendi, você quis dar uma contextualização mais de proximidade. Ele era mais próximo do primo. É, isso aí, então, exatamente. O cara ele não considerava como primo, ele considerava como irmão do primo. É, eu quis, claro, deixar toda essa nuance. Dá uma certa profundidade dramática pra história, pra gente poder entender um pouco mais do que se passava nos corações deles. Aí, a história é feita de conflitos humanos. Aí a família imperial nessa época se dividiu. A gente ia achar muito divertido matar, mas eu acho que eles estavam um pouco tensos agora. É uma época tensa. Não, eles não estavam se matando não, cara. O Gonagai foi pro sul, foi pra Yoshino. E lá juntou com um pessoalzinho, chamou, sei lá, a irmã dele, a avó, que apoiava ele, a mãe, claro, que a mãe sempre apoia. A avó do Gonagai tava viva? Sei, cara. Era um velho. Essa mulher com 69 anos eu tá morrendo. Eu tenho certeza se ele era velho. Não sei a idade do Gonagai nessa época. E aí... Ah, tem essa de imperador assumir com 12 anos de idade. Ele pode ser novinho. Viu? Eles foram pro sul e criaram a corte do sul. A família real se divertiu de novo. E a família se diverte. A família real se dividiu entre a corte do sul, que era a corte que apoiava o Gonagai, e a corte do norte, que apoiava o novo imperador e o Ashirogi. Ashirogi não, Ashikaga. Hoje a gente não tá bêbado. A gente não está. A gente comeu muito, talvez seja influência disso. Talvez. E tá com muito calor também. Só que isso não deu em nada. 56 anos depois, o Gonagai desistiu. Ele ficou 56 anos desenhando o mangá. Ele falou, quer saber, esse pessoal ainda tá brigado comigo, eu vou voltar pra Kyoto. Sei lá, tinha uma caneta que ele precisava, que só tinha em Kyoto. Ele precisava voltar lá pra comprar. Ele fez as pazes e ficou tudo tranquilo. Ele queria voltar pra ilha. E ele falou, nós precisamos voltar. Bem, o Ashikaga, ele foi um dos primeiros a criar a figura do Daimyo, que é um nome que todo mundo escuta, mas ninguém sabe direito o que é. O que é um Daimyo? Live de que está olhando pra minha gata tomar banho. É porque ele é tão hipnotizante. Olha que bonitinho. Eu adoro essa coisa que gato faz, né? Lame a pata e passa no rosto, porque ela não consegue lamber o rosto. É de uma praticidade incrível. Engraçado que eles aprendem isso. É instinto puro, né? Aham. Uhum. Eles não vêem ninguém fazendo isso. Eles aprendem sozinhos. É todo um método instintivo. Tá no gene, tá nas mitocôndrias. É... O Daimyon é o senhor feudal. Daimyon não, Daimyon. Daimyon, falei. Daimyon, cara. Daimyon é um robô gigante. Daileon é um robô gigante. O Daimyo é o senhor feudal. A gente tem isso na nossa história também, senhores feudais. É, porque na verdade eles... Quer dizer, é o mais próximo que a gente tem do senhor feudal. Só que o senhor feudal de lá não é exatamente o que era o senhor feudal daqui. É, a gente fala do Japão feudal, mas o Japão nunca foi feudal. Porque é só um paralelo que a gente traça entre o sistema que eles tinham, que é muito parecido com o que a gente tinha de feudalismo na Europa. É. Mas não é a mesma coisa, não é? E não tem influência um do outro, sabe? O Japão nunca ouviu falar desse feudalismo e resolveu fazer igual. Eles eram um país fechado, eles desenvolveram tudo isso, desse original. Eles tiveram uma ideia igual ao pessoal daqui. O que prova que, olha que, como eu sou brilhante. Como nós nunca falamos nada randomicamente. O que prova que, assim como os gatos, os seres humanos também têm comportamentos instintivos. Claro. Uh-huh. Mitocondriais. E acabamos de linkar com o banho da sua gata, randomicamente no sofá. Ela continua tomando banho. A paneirinha dela tão bonitinha. Ela tá tão interessada no assunto quanto os ouvintes agora. Nessa época, o Japão era dividido por províncias. Você tinha várias províncias e as províncias tinham distritos. Inicialmente, um daimyo... Ainda é assim, né? Não, hoje em dia se chama de prefeitura. Prefecture. Que é prefeitura mesmo? Prefecture não, não é prefeitura. É prefecture. A gente não sabe o que é uma prefecture. Eu sempre falo província. Província, mas não é, não é mais província, porque província é province. Eu chamo, eu traduzo assim, foda-se, se não for assim. Região não é não. Região não é não. As prefeituras, várias prefeituras fazem parte de uma região. É um estado, né? Prefecture é um estado? Sim, é mais ou menos como um estado, mas eles têm um sistema diferente. Enfim, cada daimyo cuidaria de uma dessas províncias. Mas o Ashikaga, ele foi muito burro. Ele era um cara muito tranquilo, sabe? Ele tava tranquilo porque ele tinha que dividir o poder com o Shogun, não tava ligando pra isso. E ele passou poder total pros daimyo. Presta atenção aqui. Tá brincando com ela, com óculos. E ele deu poder total pros daimyo. Ele falou, ó, daimyo, você cuida não só das pessoas que estão plantando arroz aí, como você cuida também dos guerreiros dessa área. Então, sei lá, rolava uma guerra, ele tinha que convencer o daimyo a participar da guerra dele. A tomar do país dele, porque ele é um shogun. E o poder tava muito distribuído, né? Não tava muito centralizado. É, tava muito distribuído mesmo. Mas a gente tem que agradecer a ele por isso. É agora que eles começam a brigar? Ainda não. Ah! Daqui a pouco. Aí todo mundo queria obedecer, ia lá e cortava a cabeça dele. Do que ainda, daimyo? É. Não? Não, ainda não. Ah. Não, ele tava tranquilo, cara. Essa época foi tão tranquila que teve um desenvolvimento artístico e intelectual muito grande no Japão, sabe? Então a história japonesa não é tão interessante como eu tava pensando. Foi quando surgiu. Eu sempre achei que tivesse muito mais sangue do que tem. Até agora a gente já passou 400 anos e não teve sangue. Vai ter quando a gente falar do Sengoku. Esse episódio não vai ter, mas a gente falar de Sengoku. Vai ser só sangue, do início ao fim. Quer dizer que a parte tem sangue, a gente não vai falar hoje, é isso? Basicamente, a gente vai só citar. Por que ela aconteceu? Tá que pariu. Tô aqui fazendo o que até agora? Vou voltar pra brincar com a gata. Tchau. Foi nessa época que surgiu o Teatro No é legal, mesmo não tendo sangue. É, tanto faz. E ele, foi nessa época que ele também abriu muito o Japão pra outros países. Ele ficou amiguinho da China, fez contato com a China, fez contato com a Coreia, aprendeu umas coisinhas com eles, deixou os portugueses chegarem. Chegaram um monte de jesuíta lá, tentando converter todo mundo, porque português só basicamente sabe... Basicamente é o que eles fazem. É o que os portugueses fazem, né? Eles andam pelo mundo convertendo as pessoas. Cara, eu tava lendo o Idiota, do Dostoiévski. Tinha jesuíta na Rússia, cara. Como assim você manda jesuíta pra Rússia, cara? Você quer morrer? Quer, pior que eles são mártires, cara. Eles querem morrer. Deixa morrer, eles querem mesmo. E os portugueses chegaram com duas novidades, que eram as armas de fogo. Não tem nada a ver com jesuíta agora. Cara, me dá nervoso ver os franciscanos andando de cobertor nesse sol quente. Cara, franciscano sua? Peraí, eu ouvi você falando fãs chicanos. Franciscanos. Esse povinho da ordem de São Francisco de Assis, esses caras que usam... Porque tá marrom, né? Não é nem eles claro, é escuro. Usam umas roupas de... Saco de batata. Não. Clérigo de RPG. Aham. Uhum. Sabe? Feito com... A sandalinha também é o máximo, mas é sempre a sandalinha. São estilosos, só que assim, cara, nesse sol quente, eles andam de cobertor, dá uma aflição. E não é só... É uma túnica grossa, e como se não baixasse ser grossa, ela é marrom, escura, absorve muito calor. Cara, que absurdo. Pelo menos eles cortam o cabelo daquele jeitinho na cabeça, eles não aceitam tanto calor. Ah, que coisa. É, os portugueses trouxeram a fé cristã e as armas de fogo. Só que os japoneses não deram pra ser bola pra fé cristã, não. Nem pras armas de fogo. Você vai falar. Nem pras armas de fogo. Só que aí sim chegamos pra guerra. Os daimyo começaram a crescer em número. O último samurai foi o Tom Cruise, a gente já sabe. Quem foi o primeiro? O primeiro foi o primeiro samurai do primeiro daimyo. Não, de antes. Eu acho que o termo samurai existia antes. Um dia a gente fala sobre samurai. O primeiro shogun. É, a gente tem que falar sobre samurais mesmo, pra valer. Foi aí que começou a porrada. E foi provavelmente o período mais sangrento da história do Japão. Muito pior que o Bakumatsu. Por quê? Você tinha vários feudinhos, várias províncias, vários pedacinhos de terra. Cada um com o seu daimyo. Cada daimyo tinha o seu exército. Você tem isso tudo dentro de uma ilha minúscula. Obviamente, todo mundo saiu no pau, cara. Sangue! Por qualquer motivo, cara. Por terra, por poder, por mulher, por arroz, por monstros marinhos, pelo Godzilla, sabe? Por qualquer coisa. O Godzilla demorou um pouco mais, peraí. Não tinha nem arma de fogo, você queria botar bomba atômica no meio já? Sei lá, pelo Ultraman. Ultraman é alienígena, ele pode chegar em qualquer época. Tem razão. Você ganhou essa. Um Saiyajin também já pode ter chegado aqui. Um Saiyajin, sabe? Qualquer motivo estão brigando, cara. Qualquer coisa. Você pisou no meu pé, o exército vai te matar e todo o seu sua província. O problema é que não é porradinha de bar. O problema é eu saco a minha espada e arranco fora teu braço. Por aí, teu braço, tua cabeça. Cara, e aí eu sempre lembro de Sengoku Basara. Mas nessa época que começou o período Sengoku, que é esse período sanguinolento da briga dos daimyo, que é onde passa Sengoku Basara, por motivos óbvios. Que é um jogo que teve um anime agora e... enfim, é que eles usam todas as figuras históricas dessa época, mas com todo mundo overpower, todo mundo... Pois é, aí eu imagino o franciscano não, eles são jesuítas. O jesuíta andando na rua e... O jesuíta tá chegando, cara, ele desce do barquinho dele, lá, com sua túnica preta, e ele tá de cara com um pilar de fogo no ar, dragões gigantescos e fênix. E todo mundo... caindo pelo papelzinho das paredes e rolando pelo chão, e sangue e olhos saltando das cabeças e braços. É como o Live já falou, cara, andar na rua nessa época, você tinha que andar chutando braços, juntando pedaços de gente, orelha, cabeça. Não podia usar roupa branca, que toda hora o sangue de alguém ia espirrar em você. Pois é, sua roupa ficaria vermelha, então você fazia ela vermelha logo, que era mais fácil. Eu tinha que usar roupa vermelha, porque aí não tinha problema. Que bom que eu tinha... Ai, que tosco que eu ia falar agora. O que você ia falar? Que bom que eu não tinha AIDS, né? Tem AIDS no Japão hoje em dia, cara? Cara, eu nunca vi japonês a ideia. Eu nunca vi japonês falar de AIDS, né? Momento nenhum. Eu também nunca vi japonês retardado, a gente sempre fala, nunca vi. O japonês não faz sexo at all, então não tem como. Não tem. Se bem que o japonês fazendo sexo com macaco é uma coisa que eu consigo enxergar perfeitamente. Eu também. Mas acho que não tem... Não, tem macaco sim no Japão. Macaco é que nem gente, né? Tem tudo quanto é canto. É que o macaco é a gente, né? Não é? Se você não é darwinista, pô. É quase gente. E, né, durante esse período de Sengoku, duas pessoas se destacaram, que foi o Oda Nobunaga, um nome que todo mundo conhece, mas ninguém sabe quem é. Ele era um daimyo. É um cara que, se você vê muito anime dessa época, desse período, você é sempre citado. Ele e o Hattori Hanzo. Um Hattori Hanzo, né, cara? Só que o Hattori Hanzo a gente sempre escuta das formas mais desvirtuadas possíveis. Hattori Hanzo até chegou na ordem pra mim, era um ninja. Não sei porquê. Ele nunca foi um ninja. Não, tem algum lugar que ele é um ninja. Vou googar agora. Tem certeza. Ele faz espada, pô. Como é que vai ser um ninja? Ah, é. Ele é um ninja de Samurai Showdown. Ah, isso aqui é um videogame tosco de fliperama. Era isso alguma coisa? Pelo amor de Deus. Foi a primeira vez que eu vi o nome Hattori Hanzo, pô. Por isso que foi marcado. E aí rolou essa guerra civil gigantesca, a Guerra Onin. E Hattori Hanzo junto com seu sucessor, que o nome dele é o aquele que a gente escuta também, tô catecando, mas esqueci. Tokugawa Ieyasu. Não, Tokugawa Ieyasu não. É o outro. É um tênis. Os dois nomes são grandes. Ayumi Hamasaki. Toyotomi Hideyoshi. Isso que eu ia falar. Os dois, eles se sobressaíram muito nessa guerra, né? E começaram a reestruturar um sistema de poder centralizado. Porque nessa época o Japão realmente foi... Não tinha poder. Sabe? Ninguém mandava em nada. Era guerra. Cada um mandava na sua província. E todas as províncias estavam pegando fogo porque tinha uma outra província batendo nela. O Oda Nobunaga, ele chegou a colocar o último... Isso sim, antes dos 30 anos de guerra sem fim. Ele chegou a colocar o último Ashikaga no poder, o Oda Nobunaga. E controlava esse Ashikaga por... de trás dos panos. Só que aí rolou o pau e tal, e eles estavam já com o sistema centralizado pela metade, um projeto pela metade. Chegou o tal do Tokugawa Ieyasu, acabando o jogo, e venceu uma batalha lá, a batalha de Sekigahara. Isso! Que também é uma batalha muito, muito famosa. O romance Musashi começa depois dessa batalha. Então se passa no período Tokugawa. É. Ele venceu isso e tomou poder e virou o novo Shogun. Ele venceu em 1600 e virou o novo Shogun em 1603. E esse é o estranho, também a gente tá falando de feudalismo em 1603. E a gente vai continuar falando no próximo programa até 1868. Ontem, praticamente. Também conhecido como ontem. A gente não vai falar mais sobre Tokugawa, vai ficar pra um podcast próximo. Sengoku também, que a gente tem que dar uma estudada maior, que é um período interessante, muito cheio de personalidades. Na verdade, Sengoku, o meu único problema é que eu não vi todos os animes baseados ainda, então eu preciso assisti-los. Não, Sengoku, a gente tem que conhecer o nome do pessoal, sabe? A gente tem que dar detalhes, a gente tem que dizer quem era amiguinho de quem, porque é uma coisa bem mangá. Sengoku e o Shinsengumi também era assim, sabe? Que era um grupo de pessoas com personalidades muito distintas. Cool. O Japão tem... Eu não sei se é o Japão que explora demais as figuras históricas, ele monta essa imagem, ou se elas de fato são mais interessantes. Essas realmente são mais interessantes. Bem, é isso. Até semana que vem, não sei com o que, não faço ideia. Tudo pode acontecer. Talvez com outro Mark One, talvez com News. A gente deve dar mais foco nos Mark Ones nas próximas semanas, bem capaz que tenha algum outro logo. Porque faz tempo que a gente não faz, então. Faz tempo que a gente não faz, sabe? A gente tá com review no número 30 e o Mark One tá lá no 10 ainda. A gente precisa andar com esse carro. Que? Ou então a gente desiste tudo e afinal de contas era pra ser o nosso carro-chefe, né? Ou então a gente desiste tudo e faz o GQS 3.0. É, isso aí, de novo. Um outro formato completamente diferente. Não, os mesmos formatos com outros nomes. Uau! Então aguardem, isso também pode acontecer a qualquer momento. A gente não vai avisar. E é isso. A gente não vai avisar, não é que é pra fazer suspense, a gente não vai avisar porque a gente vai decidir isso na véspera.